que falou muito rápido, e o controle 208. Dashboard é 5501. 5501, que é 6142. Correto, chega pronto, botão 4, tiver funcionamento. Bota lá. Channel 6254, pronto. Channel 6254, a aeronave já está iniciada a decolagem? Autorizada a linha e mantém no zero. Posição ali, mantém, é 6254. Eu, India, 12.10, and QNH 1018, and Mike Mansell 627. Decolada 27, chame o controle 208. Tank 3191, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador 3191, boa tarde, passando 1200 metros. 3191, contato radar na decolagem, suba para o nível 340, direto Leda. Modo Ledo na presente, subindo 340, 3191. Autorizando, posso passar do 7763. Né, 6254, decolagem autorizada, da 10, venta é 170 graus, 09 nós. Decolagem, né, 6254. Aqui é Júlio, Fox 1920. Tower, Mike Zulu 627, approaching holding point 10, full ready for departure. Okay, Mike Zulu 627, line up and wait, 0. Line up and wait, runway 10, Mike Zulu 627. Chanel 6254, decolado aos 30, chame o controle 208. 108, come on. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6254. Chanel 254, contato radar na decolagem, vou para o nível 360, após 2 no pé direto Leda. Para o direto Leda, 360, 6254. Mike Lulu 627. Cleared for takeoff, runway 10, wind 170 degrees, 09 knots. Cleared for takeoff, 10, Mike Lulu 627. Radar contact at departure, climb to flight level 330, flyer heading Jammu intersection. Silhouette Alpha Mike Alpha. Heading Jammu intersection, Mike Mike Zulu 627, climb to flight level 330. Autorizado decolar da 10. O vento está 160 graus, 09 nós. Nível 1-4-0, chame-se para o Recife, 1-2-5-1, APM 33-1-9-5, confirme proa de Dagel com o mesmo, boa tarde. Gente, 3191. 125-13395, recebam, boa tarde. Realizador, 6326. 6326, complete aproximação, Champion, Rio Nuno, é decimal 95. 6295, 6326. Salvador, Ocean Air 6326, final no zero. É, 326, está autorizado o pouso na 10, vento é 170 graus 09 nós. Recebe pouso, 10-6326. Ocean Air 6315, decolado, aos 37, chame o controle, 208. 208, 6315. Ocean Air 6254, chame o tempo Recife em 125, décima 1. Alterna 133, decimal 95. Controle Salvador, boa tarde. Chame 6315, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, 6315. Mike Zulu 627, confirm your call sign, sir. Euro Atlantic 627. Euro Atlantic. Euro Atlantic. Roger, thank you. Atlantic 627, contact Recife Center, frequency 126.85, with enable 125.45, so long. Recife Control 126.85, with enable 125.45, Atlantic 627, motorway. Libera direita, 211 solo. Libera, 211, 6326. Salvador, Ocean 6326, librando na Foxtrot. Ocean 6326, taxi via Alfa, reporte aos Juliette. Chamante da Juliette 6326. Salvador, setor de Alba Tarde, Azul 4065, informação novembro, 23 a quando disponível 340 Campinas. Azul 4065, prepara da hora, número 2, Campinas. Pistão 90, 208 é o controle, eu só não confio o transponder, por favor. 5530. 5530 o transponder, o Ocean 6321. Correto, no portão 9, chame pronto. Amanhã. Ocean 6326, Juliette, portão 612. Juliette 612, 6326. Fazer o 4065, confia? Confio. Campinas 340, via Pedro 10, até por base após a Pedro 16, sai conforme. Decola da 10, curva direita, perfil da Dael, Leda, Monte. 5514, transponde 1208, controle. Autorizado conforme 340 Campinas, Upper Zulu 10, Cubase, Upper Zulu no meio, a rota do plano, decola da 10, curva direita, da El Leda, Mótima. 5514-1208. Correto, chame pronto, portão 3. Tomarei, obrigado. Tunema é 315, passa nível 150, chame sempre o Recife, em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 355. Roger, stand by just a minute, to copy. Send it back. Azul 4462, controle Salvador, boa tarde. Acione identificação, mantenha nível de voo 190, aguarde contato radar, voando turno, ajuste 1017. Direto 17, desça para 2010, ajuste 1017. 1017, retira 1355, follow the ground. Go ahead, head Lantine 1355. Will you please ask the company to get in touch with the OIS rule for Salvador? There are something with your flight plan, and you have to confirm if the was paid the taxes. So, flight plan, Lanchulo 1355. Então, Zulu, mantenha nível 100, reporte minha ideia de descida, voando a MAN para interceptar a chegada MAN, ajuste em Salvador 107. O TPT está autorizado previamente, a descida critério está 050. Iniciando a descida. 7, desça para o nível 050 na proa de Amã, com ajuste no 097. 050 na proa de Amã, direto. Controle Salvador, Oceania 3114, na informação 90. Oceania 3114, controle Salvador, Oceania Identificação, voo Iduna, ajuste 1017. Voo Iduna, 1017, teste para quanto? 2 no teste. 2 mil, assistindo na próxima. 1462, livre LS, reporte estabilizado. Chamarão, 4462. 4-1, Juliette, estamos no Lúcio, sob contato, radar, 55 milhas, noroeste do VOR, Salvador. Juliette, estamos no Lúcio. O Salvador, hoje é 61, você? Salvador, hoje é 6142. Prossiga. Para pushback, acionamento, posição 4. Posição 4, autorizado, chama a carga. Então, tá. Altura de Serra, desça para 500, se eu deixo no 017. Na direita de Serra, desça para 500 pés, chama a torre Lolo 895. A bordo. Qual a alternativa em autonomia? Três horas e 20 de autonomia, está alternando Maceió. Ok, Xanemé 142, táxi autorizado até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Xemetu, em 118 decimal 95, ajuste na 097, bom voo. 0107, graças. Corrigindo o nosso POB 163, Thiago. 163, copiado. Bom voo. Solo, Salvador, o gol 2009, posição 8, pushback e acionamento. Autorizado, gol 2009, chama para o táxi. Autorizado, chama o táxi, gol 2009. Salvador, clearance, good afternoon, left Chile 1351. Andrea 5-1, 5-5, go ahead. Okay, with flight level 320 with destination Santiago. We are at apron 1, position 14. Sorry, our destination is Asunción, Asunción del Paraguay. Okay, stand back. Standing by, land Chile 1351. Okay. 895-4462. M3-1-4, autorizado a final ILSC, reporte estabilizado, cancelado todas as inscrições da frente. Afirmativo, livre de todas as restrições, autorizado o final da X-Ray. Chamando estabilizado, 6-3-1-4. Oi, Salvador, o azul 4462, 8 milhas e meia delta Maqueco. Azul 4462, reporte baixado, travado, ajuste de altímetro 9-0-7. Reporta lá. O azul 4462, informa o tráfego à sua direita, um helicóptero da alta rotativa no farol de Itapona, erete filho no seu pouso. Vento no 60 graus, 099, pouso autorizado, pista 10. Ciente o tráfego livre, pouso 10, 4462. Hello, please, and see the 1355, go ahead. The your company is getting in touch with them. They are solving the problem with your detectors and with your flight plan. We are just waiting for an answer from the Airport Information Service. Okay, thank you very much. And by now. Torre é o Ocean 6142, pronto no ponto de espera da 10. Xanem 142, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 10. Reporte visual com Embraer da zona final da pista 10. Visual com Embraer, no ponto de espera o 6142. Xanem 142, após o pouso Embraer da zona final, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Após o Embraer, alinhe e mantém 6142. Taxi ao gol 2009, 130 agora, 2h53, Aldeana Maceió. Taxi autorizado até o ponto de espera via Pátio Índia, taxi de espera 198, destino 9514, ajuste na 0, 17, bom voo. Autorizado, táxi, Pátio Índia, ponto de espera 10, 218, 95, ajuste. 0-1-7, Romeo Hotel Juliette Serra, tráfego avistado, cheque trem, ponto autorizado, pistola 7, vento 160 graus, 09 norte. Hotel Juliette Serra. É, alinhando o 612. Autorizado a alinhar e manter a pistola 0, chaleiro 42. E mantém. Azul 4462, no solo 04, direita, Fox, solo 1, 2, 1, décima 1. Direita, Fox, 2, 1, 1, confirma. Vai iniciar o... Escaconave, que pediu sua alta com tráfego da Gol, Wang da Gol, que vai cruzar a alta guarda. E mais alguns instantes após o mesmo início, chama táxi. Vamos coordenar, após o Gol, chamarei o pai. Azul 406. Azul 4462, diga. Boa tarde, Azul 4462 de Alfa, mantendo seu Juliette. Alfa mantendo da Juliette, Azul 4462. Considere solo 05, ao estacionar a frequência livre. Volador, boa tarde. Gol 209.0910, pronto. Gol 2009, autorizado a alinhar e manter pista na 0. Alinhe e mantém, não no 0. Gol 2009. Estamos no Lúcio para 3, ajuste no 097. 3.009, estamos de volta. 08. 08, boa. Motor em Salvador, Oxa 6142, decola, perfil Puca. 6142, contato radar decolagem, tudo para nível de voo 350, via saída Puca. 350 via Puca, 6142. 2009, vento 160 graus 089, decolagem autorizada, pistola 0. Farinho decolagem da 10, gol 2009. Estamos Lúdia para 2, meu peso existe no 097, autorizado a final via da SFE, autorizado. 2010, 1097, autorizado a final via da SFE, estabilizado. Transfere no 208. 1208, gol 2009. A ponto de espera. Via Índia, ponto de espera, chame a torre, ano 8, 995, ajuste no 097, bom. 0-0-7, linha ainda, ponto de espera 5-8-9-5, bom trabalho, 4-0-6. Boa 4462, Rio Juliette, portão 03. Juliette, portão 3, 4462. 295. Oi, Salvador, boa tarde, Oceanário 6314. Olha, 6314, continua aproximação, aguarda autorização para pouso, reporte baixado e travado, ajuste de altímetro na 097. Tempo. 195. Escreve. Está indo para o clear, né? Ao 109 a bordo, alternando galeão, autonomia de 4 horas e 10. O Xanema 32 no táxi autorizado via Pátio Índio, ponto de espera 1-8-3-9-5, ajuste na 0 na 7, bom voo. Pátio Índio, ponto de espera 1-8-3-9-5. Espera 1 na 0. Azul 4065, mantém o ponto de espera 1-0. Só mantém, gosto do 4065. É o Xanem 6327, paciente de informação Movember, solicitando nível 200 para Ilhéu. 6327, aguarda a copa. Aguarda. 80. Mantenha 1180, zona 2009. Para 1180, grato 2009. O Google completa com o nosso procedimento por Renault 8 do Sumo 95. Por 895, temos o Google. Pelo voz da Avianca na final, autorizado alinhar e manter pista no zero. Uma passagem do Avianca na final, vai alinhar e manter no zero. Passa 06. Eu estou passando o Juliette, o Google, boa tarde. Está estabilizado o localizador. Atacando Juliette, estamos no Lu, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste altímetro no 0, no 7. Continua a aproximação, aguardando autorização, estamos no Lu. Direita, Fox, Salou, 2-1-1, decimal 1. 2-1-1, 6-3-4. Só por gentileza informar o vento, Juliette, estamos no voo. 1-60 graus, 099, Papatango, Juliette, estamos no voo. Voltamos no voo, tá em questão de Vitor Matias, vamos mudar essa de regra e prossegue para a pista 17. Azul 4065, autorizado pela pista 0, vento 1-60 graus, 099. Vento 1-60, 4-0-6. Sabatão, Juliette, Santos Lu, vai cancelar as regras e vai prosseguir para pouso 1-7? Afirmativo. Cancelada presente? Afirmo. Qual instrumento cancelado agora, 1-3, curva esquerda com base pela direita da 1-7, aguardando autorização para pouso. Curva esquerda com base pela direita da 1-7, aguardando autorização, já está com o baixado de checado, tá, Zulu? Chanel 6321, ponto de espera da 1-0, pronto. Chanel 6321, autorizado a alinhar e manter o destino 0. Manter o destino 3-2-1. tardes, Charles Zero 2 1 9. Hotel 0219 has contact identification, descent to 4006, KNH 1017. It's clear, bomb arrival. 4065, decolado 14, controle e transfere no 208. 208, bom trabalho, 4065. Controle Salvador, cordial boa tarde, Azul 4065, cruzando mil pés. 4065, contato radar na decolagem, sinal 340, após 2 mil pés, veio direto Leda, após morte vasta. Ciente, 340, após 2 mil pés, direto Leda, após morte vasta, Azul 4065, muito obrigado. Decolagem de Estrofero, vento no 60 graus, 089. Vamos decolagem, 3, 2, 1. Bandoleta Azul, 4, 0, 6. Me escuta? Escuta, 6327? 6327, tem 180, aceita o voo da coordenação para 200? Aceita, 180. Ok, autoridade Leos, nível 180, decolagem pista na 0, curva direita. Corpo perfeito de saída coral após Golfo 677, voo conforme a rota. Acena 0263 no transponder na 2080, controle. Nível 180 aprovado, decolada 10 com curva direita, saída coral. Golf 677 até Leão. 0267 o transponder, controle 12080, Xané 6327, posição 13. Em cujo está o transponder, 0263, chama pronto o remoto 13. Transponder 0263, vai chamar pronto o Xané 6327. Controle Salvador, Xenia 321, no perfil da Airbus. Xenia 321, no contato radar na decolagem, subiu 3620, após 2000 pés, veio direto elétrico. 3620, após 2000, direto elétrico, 6321. 2009, está agora 55 milhas, oeste do VR de Salvador, sudoeste do VR de Salvador, serviço radar está encerrado, chame 10120 do Sumar 1. Controle Leo, 120, monovoo 2009. Do 4065, chame Recife no 251, alternando no 3395. Roteado somente no 3395, azul 4065. Primária 125, decimal 1. 251, bom trabalho, 4065. Realmente. Zero one alpha canceled all restrictions ahead, descend to 3,000 feet, QNH 1017. 3,000 feet and restricted, QNH 1017, SCAL 021 alpha. 1097, redução 2409. 2409, 1097. Aí na 321, chama Recife no 28, Terra no 2000. 321, 28, 2000. Salvador, Oceanair 6355, formação November, autorização Guarulhos. Clearance 1355, agora é copy, não tem plano no sistema. É confirmado 6355, senhora? Sim, 6355. É a saída prevista, se tiver? É da Obrigado.